Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Ô, minha gente, que coisa boa! Chegamos com o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Queremos mandar o nosso abraço e vamos mandar ver também. Muita música bacana, muita música bonita para você. Hoje eu tenho muitos pedidos musicais dos meus amigos, dos nossos queridos ouvintes. Vamos atender estas pessoas que escrevem para o Edelson Moura mensagens lindas e maravilhosas no nosso WhatsApp, o mais famoso do Brasil. Coisa linda. Olha, muito obrigado desde já pela sua audiência. E para começar o nosso programa de hoje, vamos trazer a nossa primeira música. Corrida do Amor. Esperei o tempo todo e não vi a garotinha que eu queria pra mim. Será que ela não pôde sair? Ou será que foi roubada de mim? Seu jeito meio lindo e sapeca chama a atenção de todo mundo na festa. E é um colírio pros olhos a peça. Está devendo a mim seu amor. Beijo e os olhos, meus sonhos se confundem sempre. O problema é que ele está preenchendo sempre minha mente. Por que que eu quero sempre as pessoas mais difíceis? Ela é muito bonita e tem muitos pretendentes. Na corrida do amor, eu quero chegar na frente. Esperei o tempo todo tocar o telefone da minha casa. Será que o aparelho quebrou? Ou será que ela nem se lembrou? Seu jeito lindo eu não esqueço. Naquela festa quando olhou, meu coração feliz nem acreditou. Pois está difícil ser seu amor. Vejo ilusões, meus sonhos se confundem sempre. O problema é que ela está preenchendo sempre minha mente. Por que que eu quero sempre as pessoas mais difíceis? Ela é muito bonita e tem muitos pretendentes. Na corrida do amor, eu quero chegar na frente. Esperei o tempo todo tocar o telefone da minha casa. Será que o aparelho quebrou? Ou será que ela nem se lembrou? Seu jeito meigo eu não esqueço. Naquela festa quando olhou, meu coração feliz nem acreditou. Pois está difícil ser seu amor. Vejo ilusões, meus sonhos se confundem sempre. O problema é que ele está preenchendo sempre minha mente. Por que que eu quero sempre as pessoas mais difíceis? Ela é muito bonita e tem muitos pretendentes. Na corrida do amor, eu quero chegar na frente. Amado Batista. Vamos agora atender a Andreliana, lá de Jaguaribe, no estado do Ceará. Ela diz que todos os dias eu e minha tia Francilene ouvimos o seu programa na rádio. Adoramos Edelson Moura. É, gostaria de ouvir a música Sou Igualzinho a Você. Obrigada por nos atender. Falou, Andreliana. Muito obrigado. Um abraço também aí para dona Francilene, né, sua titia, que está nos fazendo companhia neste horário. Também Lúcia, fala de Jaguaribe, ouve pela rádio 87,9. E eu quero pedir a música Sou Igualzinho a Você, oferecendo para Paulinha Vitória, Galego, Maria Valderice. E eu gosto muito do seu programa, escuto todo dia. Obrigado, gente. Jaguaribe, tá com tudo, hein?

Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Continua o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Deixa eu mandar um abraço aqui para a nossa ouvinte Silvana. Edelson Moura, mande um abraço para a turma da creche Padre Zequinha, lá no João de Deus, em Petrolina, no estado de Pernambuco. Agora estou ouvindo o programa do Amado. Obrigado, Silvana. Railda Pereira de Juara, lá no estado de Mato Grosso. Eu sou fã do programa Edelson Moura na TV, gosto muito. Railda, obrigado, minha amiga. Ela já está assistindo o nosso programa Edelson Moura na TV, lá em Juara. Meu muito obrigado ao Salvador, a toda a equipe da televisão. Também agradeço a Railda Pereira pela notícia, né? A boa notícia que estamos recebendo. E ela disse que tem fotos do Edelson Moura há 30 anos atrás. Meu Deus do céu! Olha só, no tempo que eu ainda era menino. Leidiane Araújo, de Teresina, Piauí. Nossa amiga Leidiane pede para mandar um alô para ela. Um beijo para Marina, para Zélia. E toca para mim a música Solidão Sem Fim. Eu gostaria muito de ouvir essa música. Acordo todos os dias cedinho para ouvir o seu programa às 5h30 da manhã. É o horário que começa lá em Teresina, através da Rádio Clube. Eita, coisa boa! É você, Edelson Moura. É o meu despertador. É bacana mesmo, não é? Um alô para toda a família, para todo mundo aí, todos os taxistas, para o nosso representante taxista Magalhães, representa Saúde com Beleza também, lá na cidade de Timon, vizinho, né, em Teresina. Cadê Magalhães? Você tá bom? Tudo beleza? Um grande abraço, viu? A nossa querida Leidiane Araújo está oferecendo música para você e para toda a sua família. Vamos trazer Solidão Sem Fim. Vai sentir que eu estou na beleza de uma flor, numa canção de amor, nas marcas do seu corpo, que o meu corpo marcou, do sabor do meu beijo, que em sua boca ficou. Se um dia na distância você chorar por mim, você pode acreditar, também estou assim, chorando a sua falta, na solidão sem fim. E vou te esperar a vida inteira, enfim. Mais uma noite se vai, a insônia não sai, na tristeza eu caí. A solidão chega mais, uma lágrima cai e eu não te esqueci. Você chorar por mim, você pode acreditar, também estou assim, chorando a sua falta, na solidão sem fim, e vou te esperar a vida inteira, enfim. Mais uma noite se vai, a insônia não sai, na tristeza eu caí. A solidão chega mais, uma lágrima cai e eu não te esqueci. Mais uma noite se vai, a insônia não sai, na tristeza eu caí. A solidão chega mais, uma lágrima cai e eu não te esqueci. Por onde você for, vai sentir que eu estou. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Quero falar dos nossos produtos Saúde com Beleza. Nós sabemos que muitas pessoas que estão ouvindo este programa, elas não têm assim a menor noção do que significa este produto para a nossa saúde, né? Muita gente não tem noção. Mas é importante ouvir o rádio, porque através do nosso programa nós sempre estamos informando para as pessoas, conversando com você, né, que gosta de ouvir o Edelson Moura, o óleo de avestruz Sopremo. Quero falar dele primeiro, porque este produto ele é espetacular para aquelas pessoas que estão com colesterol alto, triglicerídeos elevados. Mas tem outras coisas que você precisa saber. Exemplos. Por exemplos, se você tiver uma pessoa diabética em casa, que está com ferida, não quer cicatrizar, você pede para ela tomar o óleo de avestruz e também passar o óleo ou a banha nesta ferida para a cicatrização. Uma outra coisa muito importante, meus queridos amigos, que tem sido assim um sofrimento para muitas pessoas, muitas famílias, exemplos, como diz o ditado. Se você vai fazer uma quimioterapia, o grande problema é que cai todo o cabelo, não é verdade? Você já prestou atenção? Toda pessoa que faz quimioterapia cai o cabelo. Faça o seguinte. Faça esta experiência que o Edelson Moura vai pedir. 30 dias antes de você fazer a quimioterapia, vai fazer, já sabe que vai fazer, 30 dias antes, você começa a tomar o óleo de avestruz. E depois da quimioterapia, você continua tomando o óleo de avestruz normalmente. O que vai acontecer? Seu cabelo não vai cair. Então é importante você saber disso. Esta é mais uma informação que nós passamos para os nossos queridos ouvintes que estão aí com esse problema. Ah, vai fazer quimioterapia, vai cair todo o meu cabelo. Você tomando 30 dias antes e continua tomando depois da quimioterapia a dosagem certinha do óleo de avestruz Sopremo, seu cabelo não vai cair. E você vai precisar apenas seguir aquela regra de 30 dias antes você começa a tomar. E eu vou também falar com as pessoas que têm problema de intestino preso, que muitas vezes ficam 15, 10 dias, 20 dias sem ir ao banheiro. Tome o óleo de avestruz, faça esta experiência. Porque o óleo de avestruz Supremo, ele leva você ao banheiro todos os dias. O seu intestino vai virar um relógio. É aquele reloginho. Depois você vai dizer para o Edelson Moura. E estas coisas que a gente informa para o público, eu não considero nenhuma propaganda. É mais assim porque, naturalmente, as pessoas que já usam o óleo de avestruz, aqueles usuários normais que nós temos em várias cidades, eles são responsáveis também por levar as informações para as pessoas. Uma pessoa vai falando para outra. É a chamada propaganda boca a boca que você já ouviu falar, não é mesmo? Anote aí o telefone da nossa central para você se informar aonde estão os nossos representantes. Você pode ligar para 61-3532-6993, das 9 até as 6 da tarde. 61-3532-6993. E também no nosso site, né, meus amigos? Tem todos os telefones que você precisar. É saudecombeleza.com.br. Tá ok? Vamos trazer agora mais um sucesso do Amado Batista. Tem Pena de Mim. Tem pena de mim, vem ficar comigo. Você mandou me dizer pra eu te esquecer, mas isso eu não consigo. Tem pena de mim, tô apaixonado. Minha vida é um inferno, tô tomando todas, tô desesperado. Agonia. Vem depressa, vem correndo, que eu estou sofrendo mais do que devia. Tira essa dor do meu peito, que eu não posso mais viver essa agonia. Tem pena de mim, vem ficar comigo. Você mandou me dizer pra eu te esquecer, mas isso eu não consigo. Tem pena de mim, tô apaixonado. Minha vida é um inferno, tô tomando todas, tô desesperado. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Quero continuar atendendo os meus amigos. Adilson Becker, lá de Laranja da Terra, no Espírito Santo, diz que escuta o nosso programa pela Líder FM lá de Espírito Santo, lá no Espírito Santo. Ofereço música para minha amada Evelina Hammer. A música, Delson Moura, que eu quero ouvir é Pensando em Você. Obrigado ao Adilson Becker. Também de Aripuanã, nossa audiência está crescendo a cada dia na cidade de Aripuanã. Eu sou Luísa, de Aripuanã, ouço o seu programa desde 82, nunca deixei de ouvir, gosto muito do programa Amado Batista. Outro alôzinho, obrigado aí a Luísa, outro alôzinho é para Jocelice, lá de Tanque Novo, no estado da Bahia, que diz que gosta muito do programa, não perde um só, e todos os dias ela está na escuta. Ofereço para toda a minha família, para os meus amigos, e gosto quando você fala dos malfeitos dos nossos políticos. Ai, ai, ai, ô povo triste, gosta quando fala dos malfeitores, né, minha amiga? Tá certo, Joselice, um grande abraço para você. Luciano Santana, mora em Cícero Dantas, no estado da Bahia, escuta pela Rádio Buqueirão FM, do nosso querido Eutímio Carvalho. Quando puder, Delson Moura, dê um alô para Taninha, de Cícero Dantas. Falou, Luciano, para o Chocolate, de Leusa. São suas ouvintes, seus ouvintes assíduos. Que bacana. Obrigado, Chocolate. Obrigado, de Leusa. Obrigado, toda a cidade de Cícero Dantas, Taninha, não é? Luciano e toda a equipe. Obrigado mesmo. Vamos também mandar um alusão para Teresina. É Paula de Teresina. Ouço pela Rádio Clube e gosto ainda da hora do quebra-galho. Tá certo. Obrigado, Paula. Obrigado mesmo. É Teresinha de Paula, viu, gente? O nome dela é Teresinha de Paula, lá da cidade de Teresina, no estado do Piauí. Obrigado mesmo, de coração. Então vamos trazer aqui mais um sucesso. Espero que vocês gostem da música que vamos tocar agora, Pensando em Você. Olha, eu estava muito longe e de repente apareceu você no meu pensamento. E então eu parei e fiz essa canção pra você. Olha, nesta noite calma, sinto em minha alma você aqui. Olha, ainda nesta noite continuo triste, pensando em você. Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui. Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer. Não faça, eu peço, não me esqueça. E aqui nesta distância que é tão grande, trancado neste quarto de hotel, eu penso, será que vale a pena estar tão longe? Se você que eu tanto amo está distante. Olha, eu viajo muito, mas nem por um segundo posso te esquecer. Olha, este amor eterno, nem com o inferno pode se acabar. Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui. Mas olha, que saudade imensa. Você para e pensa e quer me esquecer. Não faça, eu peço, não me esqueça. Olha, ainda nesta noite, continuo triste, pensando em você. E você para e pensa e quer me esquecer. Olha, eu peço, não me esqueça. Edelson Moura. Ermita Sam. Ermita de São João do Paraíso, minha gente, lá nas Minas Gerais. Quero dizer, Adelson Moura, que não perca um só programa seu. Oh, coisa boa. Gosto muito das músicas do Amado Batista. Obrigado, Ermita. Obrigado toda a comunidade aí de São João do Paraíso. Ivanilde Moreira, de Taiobeira. Salô, Ivanilde. Eu sou uma ouvinte assídua desde 1985. Hoje ouço o seu programa ao meio-dia aqui na nossa cidade. Que bom, passa num horário legal aí em Taiobeiras, não é? Obrigado, Ivanilde Moreira. Deusmar Alves Ribeiro, é lá de Posse, no estado de Goiás. Parabéns, Edelson Moura, pelo programa Amado Batista, estou sempre na escuta. Deusmar, obrigado, viu? Boa sorte para vocês aí dessa cidade belíssima, que é Posse, do nosso estadão de Goiás. E eu trago agora Velha Carta. Vamos ouvir. Amado Batista, Amado Batista Show. Guardava os meus segredos dos bons tempos que vivi. Encontrei uma velha carta da mulher que mais amei. Cada frase uma saudade e sempre carregarei. Foi ela a mulher que eu mais quis. Seu corpo já tem dono, no seu dedo uma aliança, destruindo os meus planos. De olhos baixos nas ruas, já estou pra me apagar. Desfaço minha tristeza com meus amigos na mesa. Mesa de qualquer bar. Só ela me fez o homem mais feliz. Foi ela a mulher que eu mais quis. Só ela me fez o homem mais feliz. existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Amado Batista, Amado Batista é show! A coisa mais difícil é o cidadão que chega em Brasília como deputado federal largar a mamata. Seja de qualquer cidade. Você vê a dificuldade que está sendo do Cunha, que foi presidente da Câmara, deputado federal por muitos anos, largar o filé. Difícil, porque, na verdade, nós brasileiros, nós estamos acostumados a eleger qualquer pessoa. A eleição é hoje, vamos lá na boca da urna, vamos eleger fulano, e pronto, e bota lá, não quer saber quem é, não quer saber das tradições políticas, não quer saber da honestidade, da dignidade, vai de qualquer jeito e elege qualquer pessoa. Hoje nós temos centenas de deputados federais, todos eles sendo investigados pela justiça, envolvidos com falcatruas, e são poucos, mas muito poucos, aqueles que não têm nada, que tem ficha limpa, tem nome limpo, está isento de qualquer embate neste sentido. Mas aí você pergunta, por que é tão difícil tirar um Eduardo Cunha, já que o mandato nos pertence, o mandato é do povo e etc e tal? Eu vou fazer uma pergunta lógica para vocês. Qual ser humano que tem na sua conta bancária 200, 300 mil reais todos os meses, que vai querer largar o osso? Igual aquele, a história do cachorro, que ele pega um osso, você joga um osso para ele, quando ele agarra o osso com a boca, que você vai tentar tomar aquele osso, o que é que ele faz? Ninguém se atreve a tomar o osso de um cachorro que está ali faminto, entendeu? Doido para comer, e você vai lá querer tirar o osso dele. Se o cidadão foi eleito, está mamando milhões de reais nas suas contas bancárias na Suíça, na Austrália, na França, nos Estados Unidos, ele deita em cima deste osso, igual cachorro que está doido para comer, e fica lá em cima do osso, a justiça querendo tomar, saia, miséria, larga esse mandato, e ele não quer sair, não quer largar o osso de maneira nenhuma. Então, meus queridos amigos, é muito fácil de você entender que quando o cidadão que você manda para cá, que você elege, que ele vem para Brasília, ele vem com um osso cheio de carne, muita carne, tem o tutano, você já ouviu falar no tutano que fica dentro do osso para ele chupar, tem aquele tutano também, então além da carne tem o tutano, que ele fica lá quando você ameaça dizer assim, não, vamos tomar o mandato dele, ou então vamos caçá-lo. Ele vira um bicho. Entendeu? É igualzinho, não tem diferença nenhuma. E aí tem um outro problema. São vários ossos que foram jogados, não é? Porque você pode ver que além desse Eduardo, quando ele sai nos corredores lá para dar uma entrevista, é uma mutueira de deputado parlamentar que o pessoal da mídia chama de aliados. Aliados. Engraçado. Eu sabia que existia aliados para as pessoas do bem, para as pessoas lícitas, honestas. Agora, alguém aí me responde. Quem estiver me ouvindo, responda para o Edelson Moura. Se você soubesse que o cidadão aí que mora na esquina da sua casa é um picareta, é um ladrão, é um desonesto, é isso e aquilo, eu quero perguntar a toda a rua aí que está me ouvindo. Vocês vão se aliar a ele, é? Alguém tem coragem de se aliar a pessoa fora da lei, a não sei o quê? Pois então, Brasília não está esquisita? É uma comparação lógica que eu estou fazendo, né? Brasília está esquisita demais, ué. Como é que o cara está sendo investigado, denunciado e tal e coisa, processo no Supremo, e tem um monte de aliado? Cruz credo, é o fim do mundo. Eu não consigo entender essas coisas, não. Vocês, por favor, entendem, me escrevam aí explicando para o Edelson Moura. Sua partida, Amado Batista, canta pra gente. Hoje vou ficar muito machucado por uma coisinha linda. Ela vai partir pra longe daqui, na tarde que finda. Ela vai partir pra longe daqui, na tarde que finda. Ao nos despedir com um forte abraço e um beijo de adeus, vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos olhando os meus. Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando o roxinho seu. Olhos meus, e olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando o roxinho seu, o roxinho seu, o roxinho seu. O roxinho seu, Nelson Moura. Nossa amiga Celina de Serra do Ramalho, no estado da Bahia, lá na Agrovila 7. Ela está nos ouvindo. Manda um alusão para sua mamãe Dalva, todas as mamães do mundo. É, quando ela tinha 10 anos de idade, ela não tinha rádio em casa. E o seu pai levava a Celina para ouvir o nosso programa na casa do tio dela. Detalhe, hoje ela tem 61 anos de vida. Não era eu não que ela ouvia. Eu acho que não era não. Credo, já tem tanto tempo assim que o Edelson Moura está no rádio. Obrigado, Celina. Um grande beijo para você, para toda a sua família. Continue sempre ouvindo o nosso programa aí na sua cidade, onde você mora. E nós vamos trazer agora a música da Hora do Quebra-Galho. Edelson Moura vai cantar para todos vocês, porque este horário é a última música do nosso programa. E a gente toca, claro, sempre uma música que o povo gosta, que o povo pede para ouvir. Normalmente músicas cantadas pelo Edelson Moura. Portanto, eu vou tocar agora para vocês essa música que estão me pedindo aqui. É Clara Abreu de Pedreiras, no estado do Maranhão, que pede um alô para ela, que é fã nossa. E todas as manhãs, todos os dias, não é toda manhã, todos os dias, ela está ouvindo a gente lá em Pedreiras, no estado do Maranhão. Muito obrigado para Clara Abreu e para toda a cidade de Pedreiras também, o nosso muito obrigado. Vamos ouvir Edelson Moura cantando Cadê Você? Paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Te procuro no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção, no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção. Eu não sei se é certo ou não querer demais. Eu ter você é o que me faz sentir mais perto do prazer. Meu corpo procura ficar junto ao seu pra ser amado, ouvindo a canção de amor no rádio. É tudo que eu quero fazer com você, no mesmo olhar, cadê você? É tudo que eu quero fazer com você. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Te procuro no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção, no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção. Eu não sei se é certo ou não querer demais. Eu ter você é o que me faz sentir mais perto do prazer. Meu corpo procura ficar junto ao seu pra ser amado, ouvindo a canção de amor no rádio. É tudo que eu quero fazer com você, no mesmo olhar, cadê você? É tudo que eu quero fazer com você, no mesmo olhar, cadê você? É tudo que eu quero fazer com você. mais amado do Brasil. Pronto, meus amigos, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado a todos vocês pela audiência. Um grande abraço. Em muitas cidades eu ainda continuo apresentando o programa Ligação Nacional, mas em outras não, vem aí mais um campeão de audiência. Para vocês que vão continuar com outro colega em outra cidade, em outras cidades brasileiras, o nosso muito obrigado. Brasília ainda continua comigo, porque vem aí o Ligação Nacional para Brasília. Então, meu grande abraço a todos e amanhã tem mais Amado Batista, o mais amado do Brasil. Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado.